Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ouvintes, o homem não foi feito para ser escravizado. O homem foi feito para ser livre, completamente livre. Ao que o Senhor tem feito livre, certamente é livre. Aquele a quem o Filho libertar, este está libertado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto porque o homem foi feito livre e depois foi escravizado pelo pecado. Deus, não querendo que o homem seja escravo, encarnou-se no corpo do Filho amado para nos libertar. O homem não tem que estar escravizado. Nós não estamos num regime de escravatura em um sentido, mas em outro sentido, os homens que se consideram mais livres são mais escravos, escravos do pecado, do cigarro, da bebida, da mulher, do dinheiro e de outras coisas. Nós tomaríamos horas para expressar os sentimentos dentro do nosso coração, quando pensamos de como o homem tem sido mudado e como eles não vivem seus privilégios dados por Deus. O homem é feito à imagem de Deus e ele não tem que ser um escravo de Satanás. Deus fez ao homem sua própria imagem para ser um filho. Ele pôs uma alma neste homem e uma sede de Deus naquele homem. Mas o que acontece? O homem trata de satisfazer essa bendita e santa sede com uísque, álcool, fumo, mulheres, dinheiro, fama, sociedade em geral. Coisas diferentes da vida. É uma desgraça tratar de acalmar a sede de Deus com outras coisas. É uma desgraça. Nos faz lembrar do menino que comia borracha, pedais de bicicleta, porque faltava enxofre no seu organismo. Estava clamando por uma coisa, mas ele estava buscando o enxofre numa fonte errada. Cingidos pelo pecado. Agora, Deus não deseja isso, porém o homem voluntariamente tem chegado a essa condição. Tem se tornado escravo do pecado, do vício, da mulher, do dinheiro, etc. E dos espíritos religiosos, por fim. O que sela a escravatura, a condenação, porque isso cauteriza a consciência. A Bíblia toma as coisas naturais para explicar as espirituais. O Evangelho nunca foi pregado de outra forma, genuinamente pregado. Os homens mais instruídos nas Escrituras tomaram as coisas naturais para explicar as espirituais. Não existe outra maneira correta de pregar o Evangelho a não ser assim, pois a natureza é uma Bíblia aberta. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, tomou a águia, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Vale a pena repetir? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então é bom nós tomarmos a águia, é bom nós tomarmos o caminho do profeta. Observe a natureza da águia e vamos ver se nós podemos seguir o seu exemplo. Devemos crer na palavra de Deus. Ela fala da águia renovando sua juventude. Agora, se tem pensado que a águia frequentemente renova sua juventude, ela mesmo se torna nova outra vez. Ela não busca rejuvenescer de outra forma, a não ser da maneira que Deus lhe concedeu. O homem está fazendo a coisa totalmente diferente da maneira que Deus lhe concedeu. E por isso tem perdido o grande privilégio de ser livre, de ter uma saúde muito melhor. Sabemos, através de campanhas científicas e de homens da política, que o fumo é uma desgraça. Um certo deputado disse isso, saiu no jornal, está escrito que o fumo deveria ser combatido tanto quanto qualquer outro tóxico. Isto é verdade. Mas acontece o seguinte, que se o homem conhece a Deus, não precisa haver uma campanha científica para ele deixar o fumo. Não precisa ninguém argumentar com ele cientificamente. Eu não prego isso como doutrina. Você sabe que o café acompanha o fumo de perto. Ele faz a boca de pito, assim chamado no meio popular. É, o profeta chegou a dizer, quando aquelas mães iam para as reuniões e levavam aquelas mufadinhas cheias de café com açúcar, e dizia assim, elas davam cafeína açucarada para suas crianças para acalentá-las. O que as igrejas estão fazendo com seus filhos, com seus súditos. E isto é certo, ouvintes. Mas o que acontece? A águia usa o que Deus lhe deu. Nós deveríamos comparar, nesse instante, podemos comparar esse rejuvenescimento da águia como um avivamento das águias de Deus, que são os filhos de Deus. Apesar de estarem um pouco adiantados em idade, começam a se sentir bem e se sentir jovens novamente. Aqueles que conhecem a mensagem como a águia agita seu ninho, sabem perfeitamente onde estou me baseando nesta hora. Então eles começam a se sentir bem e se sentir jovens novamente. Me sinto melhor quando a presença de Deus está próxima do que possa me sentir em qualquer outro momento. Se a presença de Deus está próxima de você, a saída do seu marido dentro de casa é com júbilo, é com um sorriso de alegria. A sua chegada é uma festa para você, para os filhos, para a esposa e vice-versa. Quando Deus está ao nosso redor, quando Deus está em nós, o mundo todo se torna diferente. O gorjear dos pássaros, o cântico dos passarinhos, tornam-se em lenitivo, em vida, em gozo, em prazer. A natureza, as árvores se tornam tão belas. e satisfazem clamores que há dentro de nós? Por que que estas coisas não podem satisfazer? E é necessário então o uísque, a bebida alcoólica, o fumo, o tóxico, mais leve ou mais pesado, o proibido e o facultado, e assim por diante? A maneira de se renovar as forças não está nestas coisas, não está nesses prazeres mundanos. A maneira de se renovar as forças está em Deus, está em contemplar a natureza e em ver no semelhante o próprio Criador, em ver na criatura o próprio Criador. O profeta gostou muito de estudar a vida da águia. Se você pudesse notar mais de perto, você verá como nós somos comparados com a águia com respeito à renovação de sua juventude. Você sabe que quando a águia está velha, suas penas estão assim um tanto acabadas, desgastadas, ela sobe nas alturas, de lá ela se precipita contra a atmosfera e assim renova suas forças. Oh, isso é mais do que bonito. Primeiro, ela é uma ave que pode estar toda gasta, notemos isto, e até mesmo perto da morte. E logo ela se sente forte, se eleva ao céu como a águia jovem. Porque Deus nos compara com a águia. É por isto, quando você está jogado no lixo, como dizemos frequentemente, vem, pois, um avivamento e você é renovado no espírito. Tenho visto um avivamento chegar ao povo, e jovens e maiores ao mesmo tempo, pessoas de idade, serem revivificados e dançarem no Espírito e se regozijarem no Senhor como os meninos felizes o fariam. Veja o que causa a alegria do Espírito. Veja o que causa o reverdecer do Espírito. É uma nova vida. A idade que te acaba não é a do físico. A debilidade que te acaba não é a do físico. É do espírito, é da alma. É a alma desvalida, recanteada. Quando você descobre que todos os recursos naturais do mundo falharam, não encontrou em tal medicamento a solução do seu problema, e tantas outras coisas falharam, oh, agora se põe triste, acabrunhado, acabrunhada, nervoso, nervosa, irreconciliável, extremamente nervoso, e nada pode mais operar ali. Não pode haver um rejuvenescimento da vida conjugal, da felicidade conjugal, não pode brotar de novo, porque um está parado de lá, o outro está parado de cá, e Deus não pode entrar em cena. Ninguém quer ser o Cristo do lar. Ninguém quer subir no Calvário. Ninguém quer ganhar as alturas. O profeta disse: tenho visto pessoas que estiveram confinadas em cadeiras de rodas e com câncer numa cama de morte. Porém, quando o Espírito de Deus trouxe o avivamento, foram renovados e se levantaram das cadeiras de rodas. O que pode acontecer com o mais terrível enfermo que está me ouvindo nesta hora? E eles se levantaram das cadeiras de roda e foram de catres, regozijando-se. Eles saíram dos seus catres, das suas cadeiras de rodas, das suas macas, e saltaram regozijando-se. Suas forças foram rejuvenescidas como a águia que renova sua força. Nosso grande Deus nos renova, Ele renova nossa saúde, renova nossa força, Ele renova nossa esperança, Ele está constantemente nos renovando. Amém. Podem ver, meus queridos, porque Deus nos compara com águias? Somos renovados em espírito como elas são. Outra coisa que nós devemos notar nesse instante: a mãe águia não construirá seu ninho no solo. Os pais verdadeiros que te são revelados em Cristo Jesus não constroem o seu lar baseado em coisas terrenas, em credos e dogmas. Não constroem o seu lar, não fazem seus filhos felizes somente com prazeres naturais. Porque se uma criança cresce sendo feliz somente com coisas naturais, quando ela fica grande é a mesma coisa. Ela só conhece recurso, refúgio, somente nas coisas naturais, só nas diversões. Elas não conhecem refúgio em Deus, não conhecem consolo em Deus. E quão miserável é aquela pessoa depois, né? Porque o mundo nem sempre pode dar consolo. Mas o que faz a águia mãe? Ela vai ao pico mais alto da montanha. Edifica o seu lar no pico mais alto da montanha. A mãe águia faz seu ninho na rocha, alimenta seus pequenos, e algum dia ela decide que não quer que suas crias, seus filhos, sejam como os pintos. Um pinto é uma ave, como é a águia, porém ele é uma criatura ligada à terra. Nasce e cresce somente ligado às coisas terrenas, comendo só coisas da terra. E o pinto pode esvoaçar e voar um pouquinho, porém escassamente se levanta a uns poucos centímetros de altura sobre a terra. Agora, o que isso nos faz lembrar nesse instante? É da assim chamada cristandade que algumas pessoas têm hoje. Têm uma religião que não podem levantá-las mais do que uns poucos centímetros, e que vivem comendo só coisas da terra. Isto sim, tornam-se miseráveis. Pode você estar apto para dizer que tem seu nome nos livros das organizações, porém tem você voado aos céus? A águia nunca faz seu ninho ali embaixo na terra. Ela o faz tão alto quanto possa na rocha. Ela é um tipo da igreja do Deus vivo. Que bendito privilégio é saber que Deus nos tem escondido na fenda da rocha do Calvário, bem longe do uivar do inimigo. Oh, os privilégios que temos devem ser conhecidos pelos filhos de Deus. Ali em cima na rocha é onde a mãe águia tira seus pequenos. Ela os alimenta, cuida deles no alto da rocha, onde o coiote não pode subir. Ele está longe deles. Nós devemos estar contentes por termos um Pai Celestial que permitirá, se nós lhe permitirmos, que nos ponha num lugar onde os alaridos do diabo não nos podem molestar, onde a tentação do alto, dos clubes noturnos, não nos podem tocar, bem além dos rios contaminados deste mundo e suas fantasias, bebendo águas cristalinas, santas e puras, longe destas coisas terrenas. Não somos pintainhos que estão ligados estritamente à terra. Somos águias de Deus. Suba a rochas, comem alimentos de águia. Oh, Pai bendito, descansa esta bênção sobre cada filho do Senhor que nos ouve nesse instante. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.